está de volta ao programa Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Muito bom dia, Ademar. Bom dia. A imprensa nacional trata com bastante ênfase a questão da CPI mista lá no Congresso Nacional para apurar aí fatos envolvendo políticos com a empresa Delta e também com o dono de empresas de jogos ilegais, como o Jogo do Bingo e também Caça-Níqueis, o Carlos Cachoeira. E a principal manchete do jornal O Globo de hoje diz: Lula vai até Dilma e acerta discurso único para a CPI. No Palácio da Alvorada, o ex-presidente Lula diz que investigação é chance para o Partido dos Trabalhadores, o PT, atacar os seus opositores. No mesmo dia em que a CPI mista de Cachoeira fez a sua primeira reunião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi a Brasília para o encontro com a presidente Dilma Rousseff no Palácio da Alvorada. Ele foi com a preocupação de unificar o discurso oficial sobre a investigação pela CPI. Durante cerca de 4 horas, Lula, ex-presidente, e atual presidente Dilma Rousseff traçaram uma estratégia de como o governo e o PT devem proceder durante os trabalhos da comissão. Uma das preocupações de Lula é sepultar a ideia de que haja divergência entre ele, Lula, e a atual presidente Dilma Rousseff. Lula repetiu que a sua tese continua sendo a mesma desde quando a CPI começou a ser ventilada, que é uma oportunidade para atacar opositores que tanto trabalho lhe deram durante a sua gestão como presidente. Ainda que seja preciso sacrificar alguns companheiros do próprio partido, disse Lula. Dentre eles, o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, que é apresentado também como envolvido nessa Operação Monte Carlo. Já a Polícia Civil de Brasília prendeu ontem Cláudio Abreu, ex-diretor da Delta Engenharia, na região centro-oeste do Brasil. Ele foi demitido do cargo logo após as escutas que foram reveladas pela Polícia Federal, fazendo seu envolvimento com o explorador de jogos ilegais, Carlos Cachoeira. Minutos após a divulgação da prisão de Cláudio Abreu, o dono da empresa Delta, o Fernando Cavendish, anunciou seu afastamento da presidência. Já o jornal O Estado de São Paulo traz a sua principal manchete do dia de hoje. Ex-diretor da Delta e mais 3 são presos no caso Cachoeira. Outro executivo ligado à empreiteira também está sendo procurado. É o dono da empresa, teme de ser também detido a qualquer hora. A Polícia Civil e o Ministério Público do Distrito Federal prenderam ontem Cláudio Abreu, ex-diretor da empreiteira Delta, que é alvo na CPI que investiga esquema liderado por Carlinhos Cachoeira para desviar o dinheiro público. A justiça autorizou ainda a prisão de diretor da empreiteira em São Paulo, Heraldo Patini Neto, mas ele não havia sido localizado pela polícia até ontem à noite. Também foram presos o vereador Wesley Cleiton da Silva, do PMDB, e que é vice-presidente da Câmara de Anápolis, Dagmar Alves, que é também da cidade de Anápolis, e Valdir Reis, ex-assessor da Secretaria de Planejamento do governo do Distrito Federal. O novo presidente da Delta Engenharia Carlos Alberto Verdini, foi ao Senado para entregar documentos necessários à CPI. Os advogados do empreiteiro Fernando Cavendish, que até ontem de manhã era o presidente da Delta, eles temem que o Cavendish possa também ser preso a qualquer hora. Então, como se vê, dentro dessa manobra toda, a Delta vai se destacando como a grande envolvida naquele setor de passar dinheiro a políticos, de forma corrupta, uma vez que buscava em troca alguns favores do poder público. A Delta é a empresa que está realmente no olho do furacão. Até o seu presidente não resistiu. Teve que afastar para não prejudicar ainda mais o trabalho da empreiteira. E agora o Cavendish, que é o homem que tem mais ações da Delta e que era o homem forte da Delta até o dia de ontem, ele está com medo de ser preso também. E aqui já foi preso aquele que fez os contratos aqui na região do Centro-Oeste, inclusive aqui na cidade de Anápolis. Olha, eu quero dizer o seguinte: na verdade, a gente não dá conselho para quem não pede esse conselho, mas a gente pode dar alguma sugestão. Eu, se eu fosse o prefeito Antônio Gomiti, pediria para a Câmara Municipal, onde ele tem maioria folgada, para fazer uma CPI, para poder dar uma informação pública clara a respeito dos contratos que a Delta tem aqui com a cidade de Anápolis. São vários contratos, várias atividades da Delta aqui dentro da cidade. Ela tem 4 contratos com a prefeitura. A Delta recebe da prefeitura R$3.400.000 por mês no serviço de limpeza pública da cidade. A Delta é que vai fazer o serviço do parque ali ao lado da Avenida Pedro Ludovico, o chamado Parque Ambiental Horizontal, que vai ser feito com dinheiro da Valec. Pode ser que não saia agora em função disso, mas foi a Delta quem ganhou a concorrência. A Delta faria um serviço de um parque em Anápolis, também pela Prefeitura Municipal, com uma verba que seria colocada por Demóstenes Torres, que só não foi à frente em função da Operação Monte Carlo. A Delta está querendo explorar o serviço de transporte aqui na cidade de Anápolis, em substituição à TCA. Portanto, a Delta apareceu como um verdadeiro furacão dentro da cidade. E quem pode realmente esclarecer isso é a Prefeitura Municipal. O prefeito tem afirmado reiteradas vezes que os contratos são corretos, que tudo funcionou dentro daquilo que é dentro da legalidade. Tudo bem, mas eu posso dizer ao prefeito municipal que essa não é a opinião geral da cidade, não. Lamentavelmente, a gente ouve muita piada e muita história nas ruas da cidade. Coisas que envolvem e não envolvem muito bem o nome do prefeito. Consequentemente, ele fica na berlinda. Ele fica aí sujeito a ataque de todo tipo. Como ele está dizendo que não deve nada, ele deveria fazer como o governador Marconi Perillo fez. Agora, surgindo a informação de que o Marconi está enrolado, que ele também tem envolvimento com a operação, o que que ele fez? Ele foi lá e se apresentou para ser o primeiro, se possível, a falar na CPI, lá do Congresso Nacional. Ele quer estar presente. O prefeito deveria fazer a mesma coisa, sugerir que a Câmara Municipal fizesse uma CPI. Sabe por quê? Porque com a CPI instalada, toda a documentação da Polícia Federal viria para Anápolis. E aí todos os vereadores, a imprensa toda poderia ter conhecimento dessas gravações que são lançadas diariamente. E nós teríamos a oportunidade de ver se há ou não envolvimento aqui na cidade de Anápolis. Porque caso contrário, essa coisa vai aparecer. Não há a menor dúvida. O que foi feito pela polícia já está feito. Ou aparece na Câmara de Anápolis, ou aparece na Assembleia Legislativa, ou vai aparecer lá no Congresso Nacional. Mas demora. Demoram para uma solução. Já que o prefeito diz que não teve nada, que tudo está correto, chama os seus vereadores e fala: ó, vão fazer uma CPI e imediatamente requerer para a Câmara Municipal os documentos levantados pela Polícia Federal. Com isso aí, imediatamente o assunto seria resolvido. Quem não deve, não teme. Mas o que não pode é continuar como está aí. A cidade praticamente vai parar, porque o prefeito municipal, daqui para diante, vai ser muito acossado pela imprensa, pelos políticos, pela própria sociedade. E se ele não deve nada, para que demorar tanto para resolver uma questão? Manda trazer a documentação. Como a Câmara não pode pedir a documentação, porque a polícia não vai repassar, mas se uma CPI for instalada na Câmara, ela tem o direito de requerer, e aí os documentos virão para Anápolis. E se o prefeito não deve nada, automaticamente ele vai ser imediatamente inocentado e esse assunto vai ficar encerrado. Mas enquanto isso não for esclarecido, enquanto toda a documentação da polícia não aparecer, o nome do prefeito vai continuar sendo usado aí na cidade. Ele pode não saber disso, mas já se fala muito aí na cidade coisas absurdas e que precisam ser resolvidas, e é por ele que tem que ser resolvido. É o nome dele que está em jogo. Então, se ele não deve nada e sabe que está correto o que ele fez, apresse-se para resolver a questão. E uma das melhores maneiras seria a Câmara Municipal de Anápolis instalar uma CPI. Com a instalação da CPI, os documentos da polícia viriam para Anápolis e, com os documentos na mão, é claro que a coisa seria imediatamente elucidada. E se o prefeito não tem culpa, automaticamente ele seria absolvido e, consequentemente, estaria apto a realizar todo o seu trabalho. Se ele não faz isso, as piadas vão continuar, prejudicando a figura dele e prejudicando a cidade de Anápolis. Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. Plantão policial. Plantão policial. Márcio Gomes. Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas no plantão da Polícia Civil nas últimas horas em Anápolis. Um plantão marcado pela violência. Uma tentativa de homicídio foi registrada pela polícia. Fato ocorrido ontem no período da noite. Foi preso e autuado em flagrante o Antônio Francisco, vulgo Bodão. Olha o Bodão de novo aí. Ele fez como vítima a amásia dele, a Claudete Santana, de 60 anos de idade. A PM foi acionada para atender uma ocorrência onde estava acontecendo uma agressão doméstica. No local, vizinhos contaram que ouviram gritos entre o casal. E na casa, acabou encontrando o jovem, filho da vítima, que disse que os dois discutiram e o Bodão deu um golpe de faca no tórax da vítima. O menor acabou colocando o Bodão no quarto, tranquilo, dentro do quarto, para que ele não fugisse. A polícia chegou, pegou o Bodão, levou para a delegacia. O Bodão, que tem o nome de Antônio Francisco, foi preso e autuado em flagrante. A vítima, a Claudete, foi levada para o hospital de urgências, passou por uma cirurgia e está em estado grave na UTI, lamentavelmente. E um outro homicídio, propriamente dito, foi registrado ontem no período da tarde, na Vila Santa Maria de Nazaré. A vítima, Helene Gabriel Duarte Lima, 23 anos de idade, grávida, no 8º mês de gestação, acusado e preso. José Cid Araújo Alves, 24 anos de idade, trabalhava como segurança. Nós estivemos no local acompanhando esta ocorrência e, segundo informações, tudo aconteceu porque ela ia terminar o namoro com o rapaz. Ele, insatisfeito, atirou contra o rosto dela. Ouça o tenente Amorim, que fez a prisão do mesmo. Ela não residia aqui nesse local, ela reside, segundo informações, no bairro de Lourdes. E nessa tarde ela veio até o endereço aqui do José Elias, a residência dele, e conversaram e a certo momento trocaram aí algumas diferenças, né? E o José Sidney não aceitou a argumentação dela de que a partir desse momento ela não teria mais nenhum relacionamento com ele. E não aceitou a separação? O término aí desse romance, né? Porque ao que parece a família dela também não aceitava esse romance. Então, diante desses impasses, o José Sidney não aceitou o rompimento aí desse relacionamento e efetuou um disparo atingindo o rosto da vítima. É Elaine Gabriel Duarte? Isso. De Lima, 23 anos, né? Verdade, é Elaine Gabriel Duarte de Lima, 23 anos. Jovem o casal, hein? Jovem, claro, todos dois, né? Um de 24, outro de 23 anos. E que infelizmente a Elaine aqui nesse momento veio a óbito. Ele foi pego aonde, tenente? Após o disparo, inclusive, segundo a informação da mãe, ele possivelmente iria efetuar mais um disparo, mas a mãe entrou na frente, então houve só um disparo. Logo após o fato, ele saiu em direção à rodoviária dizendo que iria para Goiânia. Na rodoviária, nós, a nossa guarnição, juntamente com a viatura da CPE, estivemos no local e conseguimos fazer a detenção do autor ali, que inclusive estava no momento com a arma. E nós ouvimos também a mãe do José Cid, a dona Maria Iva. Ela nos deu detalhes desta morte, ela estava na casa e impediu que ele desse mais de um disparo. Infelizmente, a vítima não sobreviveu. Ouça a história da mãe. Ela falou para ele assim: eu lhe quero como pai de minha filha, mas para lhe aceitar eu não aceito mais. Aí ele foi e falou para mim assim: vai lá para fora, vai lá para a área. Meu coração doeu, né? Mas eu disse: às vezes quer conversar alguma coisa e não quer falar minha vista. Aí eu peguei e fui, encostei no trem. Aí ela chegou, com dois minutinhos, ela chegou e falou pra mim: Ana Maria, eu gosto muito do Zé Cid, do Cid. Ela fala o Cid, gosto muito do Cid, mas eu não vou mais, não dá pra nós viver. A família dela não queria, né? Até eu não vou culpar a família não, mas eu acho que eles notou que não dava certo. Tá encostado no tanque, né? Ela entrou na minha frente. Eu fui beber uma água. Quando eu levei aqui pra beber água, que eu escutei foi o tiro. Quando eu fui entrando, ela botou a mão na cara assim e disse: morri, morri, chama o médico pra mim. Aí ela rodou assim que nem um pinhão e caiu. Aí o sangue foi, mas tanto sangue, porque mulher gestante. Aí ele foi para dar outro e eu atravessei no meio. Não tinha dado mais. Atravessei no meio. Pois é, esse é o relato da mãe do José Cid. Ela só tinha ele para cuidar dela. E agora ela o perdeu, porque ele está preso e vai passar um bom tempo atrás das grades. Lamentavelmente, Elaine Gabriel Duarte morreu com um filho de 8 meses na barriga. Essas foram as principais ocorrências registradas do plantão da Polícia Civil nas últimas horas em Anápolis. Plantão policial. Notícias da Manchester. Notícias de Goiás. O projeto do governador Marconi Perillo, que concede revisão geral anual na remuneração dos servidores públicos estaduais, foi aprovado na Assembleia Legislativa por 27 deputados em segunda e definitiva votação. O percentual de reajuste linear concedido será de 9,59%. Ontem, Marconi se reuniu com o secretariado no Palácio das Esmeraldas e apresentou um plano de ação composto por 50 projetos a serem cumpridos até 2014. Secretarias vão avaliar propostas. O programa completo deve ser apresentado à sociedade em 15 dias. Notícias da Manchester. Ex-diretor da construtora Delta, Cláudio Abreu, foi preso ontem em Goiânia na Operação San Michel. Um desmembramento da Operação Monte Carlo, que desmantelou a organização criminosa comandada por Carlinhos Cachoeira. Ao todo, foram efetuadas 4 prisões e cumpridos 6 mandados de busca e apreensão em Brasília, Goiânia, Anápolis e São Paulo. Entre os presos está também o vice-presidente da Câmara Municipal de Anápolis, Wesley da Silva. Ainda ontem, Fernando Canvedich renunciou à presidência do Conselho de Administração da Delta. Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. Cotação do dólar. O dólar tornou a subir ontem em relação ao real. Um dólar comercial está valendo hoje R$1,883. Já o dólar turismo, R$1, ou melhor, R$2. E o dólar paralelo, R$2,04. Notícias da Manchester. O senador Demóstenes Torres apresentou ontem a sua defesa junto ao Conselho de Ética do Senado contra a denúncia da sua participação na Operação Monte Carlo e o seu envolvimento em atos de corrupção. Ao Conselho de Ética do Senado, Demóstenes Torres alega que as escutas foram ilegais e que, além de ilegais, as escutas foram editadas, que aquelas informações que foram prestadas, gravadas pela Polícia Federal, não estão completas dentro do assunto do qual ele debatia. Essa foi a defesa feita por Demóstenes Torres. Já o advogado de Carlinhos Cachoeira, ele quer barrar que o Supremo Tribunal Federal envie inquérito da Polícia Federal ao Congresso Nacional. O Congresso vai receber toda a documentação levantada pela Polícia Federal, porque está com a CPMI instalada. E, portanto, para a CPMI ter sequência, precisa dessas informações. O Supremo Tribunal Federal vai enviar esse documento. Mas o advogado de Carlinhos Cachoeira entende que o Supremo não deve fazer esse envio e já pediu oficialmente ao Supremo Tribunal Federal. A CPMI começa a trabalhar. O Congresso instalou ontem a CPMI sobre Carlinhos Cachoeira. Em 180 dias, a CPMI vai investigar esses fatos da Operação Monte Carlo. Dentre aqueles que foram anunciados ontem que vão prestar depoimento, está o governador de Goiás, que se ofereceu para espontaneamente prestar declarações a respeito do suposto envolvimento seu, tão divulgado pela imprensa, neste caso. Ele alega que é inocente e que, portanto, vai mostrar a sua inocência junto à CPI, lá do Congresso Nacional. Por outro lado, nós também temos que dizer que o Demóstenes Torres vai tentar, de toda maneira, também evitar que seja cassado pelo Congresso Nacional através da defesa que ele apresentou no dia de ontem. Os jornais de Goiás falam sobre isso, tanto o Diário da Manhã quanto o jornal O Popular. Notícias da Manchester. Bom, e agora vamos ao nosso companheiro Geraldo Divino. Ele vai conversar com o coronel Paulo Inácio a respeito de reclamações sobre segurança pública que tem chegado aqui ao nosso programa. Vamos lá. Ademar Santiro, uma mãe moradora lá do Copacabana, residencial novo na cidade, liga desesperada reclamando a falta de policiamento e o excesso de roubos em casa, furto dentro de casa que está acontecendo. Ela alega o seguinte, que o carro da polícia passa, logo que ele passa, aí os ladrões, a pessoa aproveita, ele não vai voltar aqui agora e pratica o roubo. Coronel Paulo Inácio, comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, o que pode ser feito para coibir esse tipo de coisa? Coronel, bom dia. Bom dia, Geraldo, Ademar. Infelizmente, os autores de crime, principalmente o de crime contra o patrimônio, ele vai estar fazendo a sua estratégia, ele vai tentar, de todas as formas, achar um caminho para ele conseguir praticar o seu crime, nesse caso, o crime de furto. Agora, o que temos que fazer é intensificar o patrulhamento, como nós temos feito, e nós vamos continuar fazendo isso, né? Aquela é uma região bastante povoada, cresceu muito, né? Nós temos ali aquele conjunto residencial, o próprio Morumbi, o Vivian Park, o Copacabana, a Vila União. Então, é uma região bastante populosa. Agora, o que a população pode fazer para ajudar a polícia? Informando, principalmente com relação àquelas pessoas que a região já as conhece como autoras de furto. Posicionando a polícia, ó, tá passando por aqui, assim, assim, essa pessoa com essas características, ela pratica esse tipo de coisa, a polícia não vai estar passando para... Vai, é lógico, está checando, vai estar buscando flagrar essas pessoas e abordar elas, né? Agora, a população tem que acabar com essa cultura que a polícia vai entregar alguém que passa esse tipo de informação para os autores de crime. Nós não entregaremos como nenhuma outra instituição. É importantíssimo que a população faça isso, tá? E, da mesma forma, se puder, deixar alguém em casa, porque os autores desse tipo de crime, eles aproveitam no horário que as pessoas saem para trabalhar ou as demais pessoas da casa saem para ir para aula ou para qualquer outro compromisso para praticar o furto. Aonde ele encontra a facilidade, ele vai estar praticando os seus crimes, principalmente o crime de furto. Notícias da Manchester. É isso aí, telefone para 3943-9303 e a gente estará aqui não só divulgando a sua colocação, como também levando ao conhecimento da autoridade para a solução do problema aqui apresentado. E vamos lá, àqueles que telefonaram para 3943-9303. Fala, comunidade! Ademar, estamos aqui de novo. Aqui é a Juliana, aqui do Redenção América, da Rua RA25. Eu vou reclamar de novo da Rua RA25. 25, que ele não fez a abrição da rua aqui, trouxe o cascalho pra gente e a gente tá esperando. E já chegou, já acabou o tempo da chuva e a gente tá aqui só esperando. A gente quer saber a resposta, até quando a gente vai esperar a abrição dessa rua, porque nem de carrinho de bebê mais não tem jeito de passar na rua, porque tá cheio de buraco. Então os buracos e o final da RA25 não tem nem passagem. Não tem nem jeito de atravessar, porque tá cheio de buraco, não tem rua. E aí a gente quer a resposta do prefeito, porque ele prometeu que ia asfaltar, mas já que ele não vai asfaltar mesmo, que a gente não tem esperança, que a gente não tem mais esperança de nada, que vai ter asfalto, vai ter as coisas aqui, porque só o PTU que chega. Agora as coisas, assim, benefício pra gente aqui não chega, não. Ele tá fazendo uma praça enorme na Avenida do Estado, ali no Recanto. Por que que aqui a gente não tem direito a nenhum asfalto? Por que que é só o Recanto? Porque o Recanto é maior? O Recanto é melhor que a gente aqui? Muito obrigada, seu Ademar, pela oportunidade aí. Fica com Deus. Fala, comunidade! Ademar, bom dia. Quem está falando é morador aqui do Redenção América, da Rua RA25. Eu queria fazer uma reclamação sobre a Rua RA25, eu não sei como a gente trafegar nela. O prefeito prometeu para os moradores aqui do Redenção América que até em novembro de 2011 já estaria assaltado, só porque que a gente não tem como ele ter feito uma promessa dessa. Pensando que a gente é bobo, pensando que a gente é palhaço, só porque a gente vai cobrar até não querer mais, porque a gente já tá cansado de falar dos comércios, a gente já tá cansado de prometer as coisas aí na rádio, na televisão, ao vivo, e prometendo que vai assaltar, e até agora que a gente não vê o assalto, que não tem diversão aqui, a brincadeira dos meninos é brincar no mato, só isso, e rua esburacada, ficar pulando dentro das aulas de buraco, a diversão das crianças é essa, e eu te agradeço, Adela, muito obrigada. Fala, comunidade. Bom dia, eu gostaria de ver, eu sou moradora ali do bairro Flor de Lis, eu sou a Neuza. Eu gostaria de deixar um pedido, assim, que tem a paralela que faz ali pro Flor de Lis, ela está cheia de buraco e tem um bueiro aberto muito perigoso. Eu queria dar aquele, dessa olhadinha ali, né, porque o Flor de Lis foi asfaltado, foi muito bom, né, tá uma maravilha lá agora, mas precisa, né, de olhar essa paralela ali do Flor de Lis, né, que aquilo ali está perigoso a gente passar ali de moto à noite, está muito perigoso, muito buraco, e agradecer a vocês, né, que tem, assim, prestado, né, assim, um serviço, né, pra cidade de Anápolis, né, muito bom mesmo, então, muito obrigada. Fala, comunidade! Bom dia, Ademar. Aqui é o Alessandro. Eu trabalho na Prefeitura Municipal de Anápolis, sou professor da Secretaria Municipal de Educação. Uma das coisas que me deixa muito indignado com essa administração é eu perceber que...